A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. De Moscou para o mundo, Voz da Rússia, programa Onda DX. Olá, tudo bem? Eu sou Danilo Nonato. Está entrando no ar aqui pela rádio Voz da Rússia, em ondas curtas e também na internet, mais uma edição do programa Onda DX. Seu guia pelas ondas curtas, rádio escuta e tecnologia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete. Neste programa, iremos entrevistar o deixista Joviano Furtado Neto, de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, vencedor do concurso do DX Clube do Brasil Ondas Tropicais 2013. Agradecemos ao Joviano por nos conceder esta entrevista. E de imediato, lhe passamos o microfone para que cumprimente os nossos ouvintes. Em seguida, iniciaremos as perguntas. Cumprimento todos os radioescutas e desistas do Brasil e demais ouvintes do programa. Muito bem, Joviano. Quando iniciou a fazer escutas de rádio em ondas curtas? A partir de 2009. Inicialmente, que rádios que utilizou? Comecei com rádio Live Star, de 12 faixas, e um PF-76 da Motobras, o Aparecida, de 7 faixas. Como era a sua dedicação à escuta das ondas curtas? Eu esticava um pedaço de fio do telefone no quintal de casa e enrolava a ponta dele na ponta da antena do rádio. Com o passar do tempo, aquilo já não me satisfazia mais. Eu queria algo melhor, mais potente, assim, mais sofisticado, digamos. Como se tornou um rádio escuta e depois um deixista? Posteriormente, vendi o Motobras Aparecida e comprei um Motoglobe, também da Motobras. Depois, um 10G1103 e continuei usando minhas antenas improvisadas, feitas desta vez com fios de cobre. Depois de muitas pesquisas junto à internet, fui melhorando e evoluindo gradativamente. Fui sentindo que aquilo se identificava muito comigo e até parecia que eu já conhecia de muitos anos, mas que faltava algo mais, assim, digamos assim. Eu senti que eu precisava melhorar mais e mais. Joviano costuma enviar informes de recepção regularmente? Tem conseguido interessante confirmações QSL? Envio esporadicamente, pelo fato de algumas emissoras brasileiras não darem muita importância aos informes, não enviando QSL. Isso me desestimulou um pouco, Ulisses, mas não me fez desistir. Tenho um pequeno acervo com 30 informes enviados e algumas confirmações recebidas das rádios Roraima, Nacional da Amazônia, Canadá Internacional, Havana, Rádio Transmundial, Brasil Central do Goiânia, 9 de julho, RDPI Internacional e outras. Inclusive, o primeiro informe de recepção que enviei foi de uma escuta em ondas tropicais. Em 2009 e 2010, eu escrevi de caneta em um formulário que eu imprimi no computador do DX Clube Brasil para a Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre e até hoje não recebi resposta. Joviano, fale sobre sua atividade atual na prática da rádio escuta e do DXismo. Hoje tenho meu chá com meus equipamentos muito bem organizados, onde faço minhas escutas sem incomodar ninguém. Conforme falei anteriormente, tenho um pequeno arquivo onde se encontra também registrado todos os logs por mim realizados. Tenho ainda alguns materiais de pesquisa que eu utilizo no dia a dia e um netbook que também é utilizado no hobby. Atualmente, quais os equipamentos que possui? Tenho uma pequena coleção de 15 rádios, entre novos e antigos, onde destaco um motorrádio de 6 faixas, um Philco Ford de 3 faixas, um Transglobe, um Philco PH60, um Toshiba TR-949 e outros mais. Além dos mais utilizados por mim atualmente, que são o DGEM-1103 e o Motoglobe. Desses rádios, apenas o Transglobe está parado, pois quebrou o suporte, aquele suporte que segura o chassi, e está difícil de encontrar outro para repor. Tenho ainda 3 antenas para AM, uma Texum AN-200, uma Loop DZ-40 e uma Loopstick GE-OM. E para ondas curtas, eu tenho a Long Wire do Dejan e uma de polo, meia banda de 7 MHz, feita por um amigo que é técnico em eletrônica. Antena esta muito boa, por sinal, é que eu utilizo atualmente nas minhas escutas de ondas tropicais e ondas curtas. Joviano, entendido quanto ao suporte do Transglobe. Vou ver se posso te ajudar a localizar esta peça. Bem, finalizando, nos conte sobre sua participação no concurso do DX Clube do Brasil, Ondas Tropicais 2013. Volto a repetir o que postei no fórum. Botei para ganhar mesmo. Apesar de que nos dias do concurso, a frequência aqui em Rondônia não estava boa. E algumas vezes, por pensar que estaria competindo com pessoas determinadas, melhor dizendo, desculpem, com pessoas detentoras de equipamentos sofisticados e mais experientes, dava vontade de desistir. Por outro lado, isso não me desestimulou. Parava, descansava um pouco e prosseguia novamente. Senti que o desafio batia em minha porta. Foi assim que cheguei até o final. Muito bem, assim chegamos ao fim. Agradecemos ao deixista Joviano Furtado Neto pela entrevista e concedemos espaço para suas considerações finais. Só me resta agradecer ao espaço concedido e dizer que para mim foi uma satisfação, uma honra muito grande destacar o nome do Estado de Rondônia em primeiro lugar em um evento promovido pelo DX Clube do Brasil. E finalizo minhas palavras com uma frase contida no meu logotipo de rádio escuta: o rádio jamais morrerá. Muito obrigado. Ok, Joviano. Concordo consigo. O rádio jamais morrerá. Encerramos assim o programa de hoje. Até o próximo programa. Boas escutas a todos. Falou Ulisses Galete, de São Paulo, capital. E agora vamos com algumas informações do Dexismo pelo Mundo. Olá, amigos! Aqui é Léo Ferreira e chego a partir de agora com mais uma edição do segmento DX. A Rádio Brasil Central de Goiás permanece ativa nas ondas curtas. A emissora emite na frequência de 11.815 kHz na banda dos 25 metros e tem regular sintonia em diversas regiões do Brasil. Também já é notável que alguns locutores da emissora citem que a mesma transmite através de ondas curtas, valorizando esta modalidade de transmissão. O DX Clube Sem Fronteiras, coordenado pelo rádio escuta e DXista Antônio Avelino da Silva, de Caruaru, em Pernambuco, divulgou o resultado do primeiro fim de semana de escutas, realizado entre os dias 9 e 17 de outubro pelo clube. Os DXistas que obtiveram as melhores posições foram os seguintes: primeiro lugar, Fernando Luiz de Souza, de Lorena, São Paulo. Segundo lugar, Paulo Labastini, de Pindamonhangaba, em São Paulo. Terceiro lugar, Antônio Avelino da Silva, de Caruaru, Pernambuco. Quarto lugar, Rubens Ferraz Pedroso, de Bandeirantes, Paraná. Quinto lugar, Faustino Prado Moreira, de Guaratinguetá, São Paulo. Sexto lugar, Lino Almeida, de São Paulo. Sétimo lugar, Nelci Hemed Birda, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E o oitavo lugar ficou com Francisco Luiz, da cidade de Caridade, no Ceará. O deixista Lenildo da Silva, de São José de Piranhas, na Paraíba, esteve monitorando a transmissão em espanhol da Family Rádio, que voltou a emitir em ondas curtas através de um acordo com a Rádio Miami Internacional. Lenildo ouviu a emissora por volta das 23 horas pelo tempo universal, na frequência de 13.695 kHz. O Lenildo ainda teve a oportunidade de monitorar as transmissões em português da rádio Deutsche Welle, que transmite desde Bonn, na Alemanha, com antena em Luanda, na África, na frequência de 12.070 kHz, chegando com regular sintonia no Brasil. Mas lembre-se que as transmissões em português da Deutsche Welle, ou DW, são destinadas ao continente africano. Bem, amigos, espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Para mais, acessem www.leonaldoferreira.com. 73 a todos e boas escutas! Forte abraço a você que nos escuta nas ondas curtas da Voz da Rússia. Uma ótima semana. Fique em paz. Até o próximo programa. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.